CD 11. Capítulo 11. Lúcio secou a boca com as costas das mãos. Como era saborosa aquela bebida. Coisa boa. A barriga pesava. Sentia-se empanzinado. 3 pratos cheios de arroz, feijão e carne de capivara. Recostou-se na varanda. A única coisa que faltava era uma pomada cicatrizante e analgésicos. Se tivesse encontrado isso com aquele cara, teria sido formidável. Lúcio balançou a cabeça recriminando-se. A comida já estava boa demais. Haveria melhor remédio que aquele para um faminto perdido no mato? E o sujeito o recebera bem. Só não tinha lhe dado abraços. Não pensou duas vezes ao vê-lo batendo em sua porta. Mandou que entrasse e, sem perguntar, pôs uma xícara com café quente na mesa. Um café cheiroso demais, um aroma muito parecido com o que fervia nos bules de São Vítor, torrado e moído no dia. Deu-lhe 3 fatias largas de pão e, em menos de 10 minutos, colocou um prato de louça branca na mesa. Daqueles gordos, de bordas redondas, típicos de restaurantes de granfinos. Bom sujeito, bom sujeito. Por volta do meio-dia, o rango estava pronto. Lúcio literalmente tirou a barriga da miséria. Refestelou-se feito um porco. O lacaio do vampiro deixou a mesa com um sorriso agradecido e avisou que recostaria na varanda. Benito, o dono da casa, saiu atrás do andarilho. Parou no assoalho de madeira carcomida do alpendre, mantendo-o sob a vista. Negar comida, quando a tinha na panela, não era do seu feitio. Por isso, não se importou em confortar o estômago daquele sujeito. Contudo, não convinha dar muita liberdade para essa gente que vivia perambulando na mata. Tinha cada um... Benito vivia ali por sua conta e risco. A casa fora de sua família desde sempre. Não queria abandonar o lugar, mesmo sob o risco de ser morto pelos noturnos. Por isso, não dormia ali. Um esconderijo no meio do mato lhe servia de dormitório nas horas escuras. O ruim eram as visitas indesejadas, como a daquele cabra sentado na sua varanda. Por conta disso, andava com um revólver na cintura o dia todo. Para os andarilhos, impunha 2 regras. Não dava pousada, nem mais que 3 refeições. Dizia isso aos visitantes e apontava para uma mangueira longínqua que ficava na linha do horizonte, no alto de um morro. Vivia bem assim. O pior que lhe tinha acontecido fora uma picada de cobra há uns 7 anos. Não precisou ir até o Butantã para tomar vacina, nem recorrer à esperança, nem inflamou. Mais um dos mistérios pós-noite maldita. Seu apego àquele lugar rendera frutos à propriedade. Na baixada do terreno, providenciara um desvio do riacho que passava ao fundo para o plantio de arroz. Feijão dava igual a praga. Em 4 cercados, criava uma dúzia de cabeças de gado, meia dúzia de porcos, 2 cavalos e um tanto de galinhas. Sua ocupação principal, no dia a dia, era prover a bicharada de alimentos e cuidar da plantação. Pouco tempo sobrava para o lazer. Ao poente, corria para seu abrigo e há anos tinha a sorte de não ser incomodado pelos malditos. Tinha topado com os desgraçados 2 vezes e, por iluminação ou clemência divina, por 2 vezes tinha escapado das garras dos infelizes. Os únicos bichos que incomodavam Benito eram aqueles andarilhos. 3 visitantes já tinham crescido os olhos em sua propriedade e, movidos por inveja ou cobiça, quiseram algo mais que um prato de comida do sitiante. Quando brincavam com suas terras, Benito perdia todo o senso solidário e puxava o gatilho. Os 3 foram conhecer a mangueira. E alguma coisa lhe dizia que talvez fosse hoje o dia do quarto. Coçou o queixo olhando para o moço que cochilava deitado sobre os balaustres do muro da varanda. Por que ele tinha as mãos feridas e nauseabundas? Moscas verdes e gordas rondavam as tiras de pano enegrecidas por sangue coagulado. O homem parecia ter sofrido algum ataque, ter sido aprisionado ou ter feito escravo. Os únicos bichos que incomodavam Benito eram aqueles andarilhos. 3 visitantes já tinham crescido os olhos em sua propriedade e, movidos por inveja ou cobiça, quiseram algo mais que um prato de comida do sitiante. Quando brincavam com suas terras, Benito perdia todo o senso solidário e puxava o gatilho. Os 3 foram conhecer a mangueira. E alguma coisa lhe dizia que talvez hoje fosse o dia do quarto. Coçou o queixo olhando para o moço que cochilava deitado sobre os balaustres do muro da varanda. Por que ele tinha as mãos feridas e nauseabundas? Moscas verdes e gordas rondavam as tiras de pano enegrecidas por sangue coagulado. O homem parecia ter sofrido algum ataque, ter sido aprisionado ou ter sido feito escravo. Benito caminhou pela varanda de madeira com sua bota de vaqueiro estalando contra o chão. O visitante ressonava pesado, tomado por um sono profundo. Benito coçou de novo o queixo. Por outro lado, um sujeito com culpa no cartório não dormiria assim, pacificamente. O dono da casa deixou os olhos passearem pela figura adormecida. Calças de couro, aparência de quem vai chegando aos 40 anos, corpo magro e braços de musculatura definida, uma camiseta cinza fedorenta, cheiro azedo de suor, os músculos do braço, ele deveria exercitar-se com frequência. O que fazia por ali? Os visitantes eram poucos porque sua propriedade ficava afastada da estrada principal, a rodovia Anhanguera. Quem passava por ali ou estava perdido, vindo por aquela estradinha ou qualquer outra das dezenas de vicinais que cortavam o velho município rural ou rumava para Esperança, escolhendo um caminho mais longo e tortuoso. Esses últimos tinham de conhecer bem a região, o que parecia não ser o caso do sujeito. Logo, deveria ser um errante perdido. Benito voltou para a cozinha e raspou os restos da panela para o lixo. Depois, encheu os recipientes com água para lavar mais tarde. O visitante dormiu profundamente cerca de 2 horas e, assim que acordou, sem rodeios ou considerações, Benito pediu que ele fosse embora, lembrando que não dava pouso a nenhum desconhecido. "Eu agradeço muito a refeição. Nossa, estou cheio até agora", exclamou. Lúcio bateu com as mãos nas calças como se se livrasse de poeira e desceu da varanda ao terreiro. Espreguiçou-se barulhenta e longamente, coçando a cabeça, voltando a ser enrolado pelo mormaço do sol que ainda ia alto no céu. "O senhor teria aí um chapéu velho para me emprestar?" "Para te dar, você quer dizer?" Lúcio ergueu os ombros. "Não tenho não, estranho. Nem chapéu nem cama. Tenho só aquela mangueira ali." Lúcio de novo espichou os olhos para o horizonte, vendo a árvore balançar as pontas dos galhos suavemente ao sabor do vento. "Se não tem jeito, não tem jeito", disse o lacaio. Lúcio virou-se e andou 10 passos. Depois, lembrando de algo, virou de novo. "O senhor conhece alguma Teresa aqui por essas bandas?" O dono do sítio meneou a cabeça negativamente. "Conhece alguma tartaruga que come cobra ou cobra que come tartaruga?" O homem franziu a testa e balançou com maior veemência a cabeça. "Nunca ouvi falar. Cobra, Teresa, que conversa de doido." Lúcio balançou a cabeça como se concordasse. "De toda forma, obrigado. O senhor é gente muito boa. Devia estar em São Vítor comemorando os milagres." "Comemorando o quê?" Lúcio, que já tinha virado as costas no terreiro, parou e voltou-se para o homem. "Os milagres." "Que milagres, cabra?" "Dos 30 bentos, dos 4 milagres. A profecia do velho bispo?" Lúcio arrepiou-se ao ouvir o nome do velho que tinha morrido em suas mãos. Se o homem desconfiasse, talvez lhe picasse a balas. Começaria tomando umas 2 nos cornos. Sem perceber, já passava a mão na testa. "Essa mesma", retornou, tirando a mão da cabeça. "Você não está de brincadeira comigo, homem." Interessado, Benito descia do alpendre ao terreiro, aproximando-se do visitante que, de uma hora para outra, ficara muito mais interessante. "Aonde ouviu isso?" Lúcio bateu na testa, lembrando-se de algo subitamente. "É claro, você não tem rádio." "Rádio para quê? Você é louco? Está tirando uma com a minha cara?" "Ouvi no rádio que os 30 bentos se juntaram e que 4 milagres vieram ajudar a humanidade." Benito tirou o revólver da cintura e engatilhou, apontando para o visitante. "Passa fora, maluco Pinel. Rádio não existe. Vai, anda, mentiroso." "Não estou mentindo, não, moço. Tenho um rádio comigo. Deixei meu caixão lá no alto do morro porque fiquei com preguiça de arrastar até aqui." Benito cortou as explicações com um tiro para o alto. Lúcio ergueu os braços, lívido, dando passos para trás. Já tinha achado o cara esquisito, mas daí a pensar que ele lhe apontaria uma arma para a cabeça, ia longe. Virou-se imediatamente e começou a correr em direção à porteira da propriedade. Se o cara não queria acreditar, não ficaria ali para discutir. Agora que estava tão perto de virar imortal, não convinha morrer com um tiro no meio do peito. Quando virasse vampiro, aquele sujeitinho ia ver só. Cantarzo não deixaria barato aquela afronta. Lúcio passou pela porteira e não se voltou para fechá-la. Continuou caminhando apressado, a barriga cheia, pesando. O chão de pedras e barro confundia-se com a beira da estrada, com o mato alto salpicado por poeira vermelha soprada pelo vento. Depois de 4 minutos, o lacaio de Cantarzo alcançou o alto do morro onde vivia a mangueira apontada pelo sitiante. Aproximou-se da beira do caminho e galgou um degrau de terra vermelha. Passou por entre arames farpados, velhos e enferrujados e aproximou-se da árvore. Debaixo de sua copa frondosa e de uma sombra agradável, repousavam 3 cruzes de madeira. Pareciam velhas e abandonadas ao tempo. 3 cadáveres enterrados. Lúcio olhou de volta à casinha de sítio lá embaixo. Era um pontinho distante novamente. Via todo o seu telhado e nada da varanda. A coluninha de fumaça riscando o céu azul teimava escapar da chaminé da cozinha. Devia ter pedido um prato para a viagem. Sabia que ao cair da noite seu estômago insaciável voltaria a roncar. Olhou de novo para as cruzes e espantou o pensamento. Andou mais 5 minutos em linha reta, depois desceu um morro por cerca de 300 metros e engatou uma nova subida. O chilreio dos pássaros era a trilha sonora. Parou numa pedra e ficou por cerca de 10 minutos observando o voo de uma família de corujas. Como eram interessantes! Tinham garras de aves de rapina e um garbo magnético. Misteriosas. Eram 5 no total. Voavam, sem se afastar muito do que Lúcio acreditava ser o ninho dos pássaros, fazendo círculos em torno da campina e de uma árvore de flores vermelhas. Voltavam com rasantes até o topo de um cupinzeiro com mais de 1,5 metros de altura, donde alçavam voo de novo.